Atenção, Quebec, confirme o local de estacionamento e pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Juliette Romeu, aerovia Whisky 50 inicialmente, nível 430. Saída da El, Leda, pós-transição Bidev, pistona 0, primeira curva direita. Transponder 5001, frequência do controle Salvador em 120.8. Romeu Bravo Oscar, está livre aliás. Confirme para Romeu Bravo Oscar. Confirmo, 2.000 pés, ajuste ao 019. Copiado, Romeu Bravo Oscar. Salvador, tá 3217, estabilização localizador. Afirmo, no 7, autorizado. Lima Lima Alfa, direita para o 150. Peça para o interceptor localizador Lima Lima Alfa. Lima Kilo X-Ray, confirme a última informação. Gente, reporta o término de desvios. Siga, Bravo Serra Serra. Gente, mantenha a linha do litoral, reporta Interlagos, ingressando no corredor Interlagos. Negativo, mantenha a via litoral. ARP 02, controle. Está presente, tem frequência livre ao ingressar na terminal Araújo, correção. Ao estar ingressando na terminal ideal, chame a mesma na frequência 1201. Portugal 021 Alpha on the ground at 38, leave by right, com ground 121 the small 9. Leave by right, 129 Portugal 021. Tá bom. Lima Lima Alpha, está presente, Voituna. One Alpha, text approved via taxiway, Alpha, hold short off taxiway, Juliet. Okay, text approved via taxiway, Alpha, hold short before Juliet, Portugal 021 Alpha. Gente, confirma o local do sobrevoo? Gente, reporta iniciando o sobrevoo, o Serra Charlie Romeo. Vai manter essa proa até o local do sobrevoo? Gente, e reporta no rotatório, Serra Charlie Romeu. Ciência, eu gosto de frequência com o Fangel. Tá, Romeu, Romeu Oscar Bravo. Procedente de Cairu, reporta no farol da barra. Confirma o tipo de equipamento? Gente, reporta no farol da barra. Romeu Bravo Oscar, estabilizou? Tá sim, ativo. Torre 1895. Oscar. Lima Lima Alfa, desça para 2.000 pés, ajuste chama 019, está livre LS, aperta localizador. Para 2.000, é só pés de volta. Mil e meia do estante, solicita a base pela direita para 1.7. Romeu Bravo Oscar, plano Eduardo 40, 2 atos. Base pela direita no 7, reporte de base para final, cheque do trem. Passará, Romeu Bravasca. 12 no 7, solo 39, solo 12 no 19. 12 no 9, até. Ah, aqui já está para 3 mil pés, ajuste 19, reporta livre de desvios. Lima Alfa, 2 mil pés, ajuste 1019, está já no localizador? Estou no Lima Alfa. Completa sinal torre 1895, bom pouso. Lima Alfa. Acidente, após o pouso, consegue atravessar. Lima Lima Alfa. Continue a aproximação, informarei de livre. Você 140 graus, com intensidade variando 08 a 259. Você o Romeu Acabrava. Gente, reporta ingressando no corredor Interlagos, o Bravo Serra Serra. Tá ingressando, o Bravo Serra Serra. Gente, o Bravo Serra Serra na escuta do controle, o reporta visual com Serra Índia com Índia ainda mantém no corredor Interlagos. Vai reportar visual com Serra Índia com Índia, o Bravo Serra Serra. Reporta de base para o final 7, pela direita. Ok, mal. Eu gravo o Oscar, solo de 4-4, com corte de frequência. Aidente, o 2791 pode voar a mão. Obrigada. O Charlie Serra Romeu, confirma o local do sobrevoo agora? Estou apresento mais 4 milhas à frente, no seu total do aeróbico, arrastado até 2 milhas, pelo condomínio em Botas Águas, senhora. Ok, chame torre, 1895. Já matou então. Obrigado, senhor. Até a próxima. Ah, o meu, Mike Tango Quebec, boa tarde, Libracional, é boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Papa, Thiago Serra Romeu. Fala Papa, Serra Thiago Romeu, eu sigo pra tu? É, o Thiago Serra Romeu agora está acima de rotatória, vai manter sobrevoo a 2 milhas pelo seu setor norte, sem interferência com a aproximação nem para você, até 1-0, senhor. Mantém 500 pra ele, não se escuta permanente. Tô ciente, Serra Thiago Romeu. Lima Lima Alfa, autorizado pouso, piscina 7, retorno 30 graus, 10 nós. Confirma qual parte faz pouso? Não faz o 5, vai aerostar, Lima Alfa. Vai tanto que a Beck aguarda para o táxi. Vai tanto que a Beck aguarda o ingresso de um Bravo S58 no pátio. Eu fico meio livrado, tá com isso aí, papá. Autorizado táxi, eu passo Monte Paraná 7. Controle 2791, ideal. 2791, desça para 4000 pés, do ajuste 1099. 4000 pro Aman, 2791. Lima Lima Alfa, solos 47, corte livre. Azul 4118, boa tarde, autorizado com fins. Aerovia Pesulu 21 inicialmente, nível 360. Saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5024, frequência do controle Salvador 120.8 após. No momento não recebeu nenhuma vez o Romualdo Cabravo. Agora recebo o Romualdo Cabravo. Não estava desligado? Não. Gente, ainda não escuto do controle de negócio de transferência. Autorizado, táxi à pista, reporta a linha de ponto no 7, mais tanto Quebec. Você foi modificada presente ou modificada para a torre? Modificada para a torre, após o bloqueio do externo, ok? O azul 2791 reduza para 1809, descendo para 3000, ajuste 19. 180-3000-2791. Lima que Luxray desça para 2000 pés, ajuste 19, está livre aliás. Luxray, 2000 pés e aliás. Bravo Serra Serra, reporta visual com Serra Índia com Índia. Vai reportar o Serra. Oscar Bravo, Torre 1895. 2795, Bravo. Salvador, Papa Romeu, Alfa Bravo. Alfa Bravo 2. Alfa no Coração da Porto, ingressando no circuito parafuso, intenção de faixa 3 para debaixo do passageiro. 3. Xaner 6327, atento ao Boeing 737 da Gol, taxando a retaguarda, após autorizado, reporte pronto para o táxi. Boeing 737 da Gol, o Gol está saindo aí? 6327, reporta pronto. Já assistiu algum tempo no sobrecabeceiro? Zec, autorizado, a linha ainda colapsa no 7, vento no 30 graus, 109. Romeu arremeteu, agora segue para pouso na 17, parando direto para o 5, como o senhor determinar, senhor? Deixa, posso curta final no 7, o 7, Romeu? Pode falar curta final, senhor. Azul 19 no 8, informação Oscar. 19 no 8, identifica a chegada Mari de Sapel 050. Mari 050, Azul 2789, identifica a chegada Bonsa, reporte ideal de descida. É pela Estado Coco. Já Romeu, autorizado a aproximação direto para o 5, aponta na curva final para o 5. Aponta lá na curva final, senhor. Aponta de espera da 1-0, 1-9, linha 6. 9-6 ali, mantém fixo no 0. Aliás, mantém fixo no 0, 1-9, linha 6. Tango Quebec, decolado 5-3, controle 1-0, decimal 8. 0-8, obrigado, boa tarde. Lógica Bravo, mantendo-se 500 pés, autorizado aproximação 4-3, sem interferência com o estão no 028. Reporta curta final. Acima a curta final do 4-3, Lógica Bravo. Voa direto Leda. Corre 2 mil pés, direto Leda, o Mike Town Quebec. Entrou no 30 graus, no 09, autorizado recolapse no 0. Livre de recolagem, pistão 019-66. Professor Salvador, autorizaria o Papa Papa Thiago Sierra Romeu acender para mil pés e fazer aproximação de parar não no certo em treinamento de alta rotação? Sim, autorizado, não tem troféu, aponta no setor da final no 7, Sierra Thiago Romeu. Grato. Controle 20, decimal 8. 08, 9-6. Controle, 1-9-6-6. 1-9-6-6, contato radar, suba para o 370, saída por cá. 370, saída por cá, 1-9-6-6. Não podia ser. 918, redução para 230+, é o número 3 na aproximação. 230+, sou menor de 9. 3 horas e 10, observando o Salvador. Janeiro 327, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0 via taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste 1019, um bom voo. 19, Índia, ponto de espera da 10, 895, bom trabalho. Tiago Romeu, vento 130 graus, 109, porta controlada. Porta controlada, Ronaldo, finalmente da informação, obrigado. Torre Salvador, o Papatango Lima, aquilo é que fez? Ouvindo? Papatango Lima, aquilo é que fez no externo para cancelamento e prosseguiu no 7. Veja, porta no externo Lima, aquilo é que fez. Confirmando, está passando o Duna com o Zanon externo. Sente, aguarde cópia. Fica bravo, Zanon, Polo 57, até as personalizações já foi coordenado. Ele consta de frequência. Bravo. Doraxé, inscrito inicialmente ou no meu pé até a liberação do controle, decola curva direita, aciona o transponder 5555, frequência do controle no travesso farol de Tapuã em 120, decimal 8. Para acionamento e táxi, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 019. E o Sinema 6327, muito bem, pronto. Sinema 327, autorizado linha decolar, pista no 0, vento 120 graus, no 119. A linha decola no 01, Sinema 6327. Confirme para o controle. 2789, desça para 4.000 pés e ajuste no 019. 4.000 no 019, ajuste, azul 2789. Azul 2791, desça para 2.000 pés e ajuste no 019, está livre LS. 2.000, reportar LS 2791. Papa Romeu, Mike, Tango, Quebec, Recife, 1251, na alterna 1395. 1251, 1395. Obrigado, boa tarde, Mike, Tango, Quebec. Isso aí, autorizado, pouso, pista no 7, retorno 20 graus, 129. Excelente. Para 6327, contato radar, sua parte 200, saída da El. Mistura da El, sobre o 200 sem restrições, o China 6327. Ao cruzar 2000, tem livre proa de... Poderia voar proa de da El Coral? Inicialmente mantém a saída. Mantém. Rodovia Pêndulo 20, nível 340, saída Momo, transição Nenim, decola pistola 0, primeira curva esquerda. Transponder 5044, frequência do controle em 120, decimal 8. Oceaneiro 6314, autorizado Petrolina, nível 340, viagem 120. Decolo da 10, perfil Momo Transição Nimbim, com curva esquerda após decolagem. Controle 1208, transponder 5044. Oceaneiro 6314. Oceaneiro 6314, cotejamento correto, reposte pronto. Para o pushback e acionamento. Passarei, obrigado. Colobo 1097, para cópia com fim. Guarda o site cópia com fins, 1097. Aguardo. Será 94, você quer descer essa 2000? 1966, Recife 2005, alterno 2545. 2685, 2545, 1996. Azul 6918, desce via para 3000 pés, ajuste 1019. Via 1019, azul 699, 300. No 097, confins autorizado nível 360, via uniforme Zulu 21, decola da pista no zero, com curva à direita na subida Árvore, após uma posição Alefa para interceptar a aerovia. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Eco Delta Fox, boa tarde, livre acionar e chantage. Delta Fox. Lima, Kilo X-ray, frequência livre. Solo Oceaneiro 6355 para autorização Guarulhos 360, frente da Papa. Oceaneiro 6355, Papa confere, Guarulhos autorizado nível 360, decolando da 10 com curva direita na subida da El, Leda, Mótiva. Intercepta pelo Zulu 10, até Tango Bravo, Eco, Taubaté, e após conforme a rota. Aciona 5030, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos 360, Daniel Leda, Mótiva 10, decola direita, Upper Zulu 10, Taubaté 5030, 1208. E35, correto, chama pronto, estacionamento. Obrigado, Celita. Hidrelétrico. Aqui, autorizado de elétrico, 699. Tornou Cabral. Regional Cabral, autorizado Salvador, Serra Índia, Eco Índia, decolando parte 3 com rumo nordeste, aciona 0165, 500 pés da GL, controle 1, pera em 120, decimal 8, torre 1895. Fez com 1 agora, a gente agora no 019, pressionamento de decolagem, torre em 118, decimal 95, Romeu Cabral. Cabo, o voo no 097, puxa acionamento, no 4. No 097, número 2, setor, agora, puxa. Agora. Azul 4118 para táxi 124 a voz, alterna Campinas, 3 horas e 7. Delta Fox, livre táxi, dia 17, chame a linha de pronto a decolagem. via Índia, 4-1-8. Bruno 097, livre e puxa uma, táxi. Chama na 097. Também a 327, Recife 1251, na alterna 3395. 51133956, 327. Bravo, ciente. Aguarde só um minutinho pro seu decolar do pátio, tem condições? Certo. Eu tô com a PR aqui da Azul tocando agora a cabeceira. Aguarde só um instante pra iniciar a decolagem. Certo. Romeu, acho que é bravo, livre decolagem do Pátio 3, atento aeronave da Azul ainda na pista 1-0. Vento é 1-30 graus, 1-0 nós, tome a proa nordeste. É, bravo. Eco Delta Fox, tá livre a decolagem da 1-7, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Azul 418, tá no ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 418, mantém o ponto de espera. Pra manter, 418. Salvador, boa tarde, Azul 6918. Azul 6918. Continue na final, 1-0, aguarde autorização de pouso. 6918. O Azul 2791 liberou ao 08, chama o solo 219. Táxi Alfa e Kilo, Pátio 3, assunto estabilizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 287. Para táxi 1097, 183, 3 horas, Campinas. 1097, táxi da direita via Índia, ponto de espera, Torre 1-1-895, ajuste altímetro 1019. Mastera 1895, obrigado, mano. Amigo. 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Ele Fox, 1-9-8. O Eco Delta Fox decolado a 1-08, controle 1-2-0-8. 2-0-8, Delta Fox, grato. Nada. Boa tarde, o Eco Delta Fox decolou no momento, estou acionado 5555. Eco Delta Fox, trote no meu pé, corredor axé, reporta front da barra. Delta Fox, solicita, se possível, senhorita, a sessão para o 045 direto, Siri. E ao 235. Deixa autorizado direto o destino, subindo ao 045, é o Delta Fox Trust. Delta Fox, 045 direto, destino da presente, Delta Fox. Azul 2789, desça para 2.000 pés, ajuste 1019, calibre LS, reporta localizador. 2.019, reporta localizador, 2789. Eco Delta Fox Trot, confirme estimado de pouso. Delta Fox, estima o pouso aos 35, 1935. 4118, a linha aí manteu no zero. A linha manteu no zero, 4118. Aguarde autorização de pouso. Ajuste no 019. Lepo, aguarde, entende qual que é? Gente, árvore, Lepo aguardando, 3297. Fala, Sul, 1908. 18, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, chama de Juliette. 03217, copia? Alfa, copia. Tira com fins, autorizado, nível 340. Decolando na pista 1-0 com primeira curva à direita, modificando agora a subida da El, Leda, Motiva. E Motiva intercepta o pêndulo 1-0, até por baixo, e após o pêndulo no meio, conforme a rota do plano. Aciona 5-0-4-7, controle 1-2-0, décima 8. Está autorizado com nível 3-4-0, decolando da 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva. Após o pêndulo... O perdulou no 0, o base e o perdulou no 6. Transponder 5047 e o controle 120 decimal 8, San 3217. Correto, 317, uma pronta de estacionamento. Camarada. 6698, ingresso de Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 99. Livre, pouso, 1-0, vento é 1-3-0 graus, 1-0 no eixo. Autorizando o pouso, 1-0, azul 2, 7-8-9. Azul 4-1-1-8, decolado ao 1-4, chame o controle, 208. 208, controle azul 4-1-1-8, boa tarde. Boa. Subida da El, Leda Mótica. Paulo Salvador, gol 1620, muito boa tarde, autorização, Recife. Gol 1620, boa tarde, Recife, autorizado, nível de voo 370, decolando a pista 0 com a primeira curva à esquerda, na subida Fuca, transição Aracaju, Fuca, Jamo, Aracaju, aciona 5056, controle 120, decimal 8. 370, Recife, autorizado conforme a rota, decola 9-0, curva esquerda, Fuca, Jama, Aracaju, 5056 no transponder e 208, controle, gol 1620. Correto, 1620, pronto, estacionamento. Aéreo 5902, para Natal, autorizado, nível de voo 190, decolada a pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida Conde, aciona 5051 e o controle 120, decimal 8. Contato 5902, autorizado, nível 190, decolagem pista 10, primeira curva à esquerda, percebo saída Conde, retrasado 5051, após camarada controle, a frequência 120, decimal 8. O série 5902, cotejamento correto, chama pronto, fracionamento táxi. Chamar a fracionar o táxi. critério 5902 por série, chama, tá? Voador, boa tarde, 5206, assiste informação papá. 5206, identifica chegada Mari, desce até o 050. Chegada Mari, desce no nível 050, 4206. Azul 4118, voa Elefa. Elefa, azul 4118. Controle da Alta Fox, da 5045, está mais quanto para aqui. Gente. O 1097, decolagem autorizada, dá 10, vento é 120 graus, 099. Entrega decolagem da 10, grau 097. Obrigado, bom domingo. Sim, só um instante, Roger. 1097, contato radar, sua para 360, sai da Arbor. 360, Arbor. Quanto possível, boa Elefa ou Arbor direto. Mantenha a saída no 097. Mantém. Azul 4118, Recife 1288, alterna 260. Uno 288, 1260, é o 4188. Boa tarde. Confirma o setor de sobrevoo na edificação? Sim, qual o setor de sobrevoo? Ah, ok, só um instante. Versus autorizado, o no meu pé decolando no sétimo, curva à direita no corredor axé, aciona 0133, controle 120, decimal 8. Correto, confirma a parte, B.O.B. Gente, na taça, o ajustou no 019, para ser no meu decolagem, torre 1895, com voo. Vou estacionar 6314, estacionamento 63. 6314, livre curso 62, chama o táxi. Lima Kilo X6, prossiga. Autorizado, chame para ingresso na 17. 195. Salve Salvador, Gol 1620, 100% próximo, 01, puxa o sinal. Livre puxa o sinal, mestre no 01, 1620, chama táxi. Livre puxa o sinal, Gol 1620. Lima Kilo X6 está autorizado, decolada 17, o vento é 130 graus no 09. X6. Como 097, Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, obrigado. Tráfico de Salvador, Gol no 169, está com a informação para a autorização Guarulhos. Salvador, Gol no 169. Guarulhos autorizado nível 360, decolada pista no zero com curva direita na subida da Leda Motiva. Motiva intercepta pêndulo 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, conforme a rota. Aciona 5072, controle 120, decimal 8, formação papá correto. Autorizado 360 para Guarulhos, pela pêndulo 1-0, Taubaté, decolada 1-0 com curva direita da Leda Motiva. 5072 no transponder, 208 é o controle, Gol 169. Correto, no 169, chama pronto, estacionamento. Tá, chama pronto, obrigado. Linha 5073, prossiga. Eco Delta Foxtrot, desça com referências visuais, reporta cruzando 3.503. Confirmando o estimado no 935. Do 4206, desça para 2.000 pés, ajuste 1.019, está livre LS, aponta localizador. 2.000 pés, 1.019, livre LS, X-ray, azul 4206. Para o Série 5902, prossegue o táxi via Alfa, reporta Anitta Juliette. Sou para a Anitta Juliette, sou para a 5902. Chegou 1620, a bordo 167, 3 horas e 10 minutos, Fortaleza. Puxa, Zona Oceaner 6304. 1630, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste altímetro no 09. Via Índia, ponto de espera, 1895, 1019, gol 1620, obrigado, bom serviço. Então, 355, puxa acionamento aos 5 senhorita. 355, aguarda, puxa no 05. Aguardando, confirma. Né, 6314, estacionado com 104 votos, 3 horas e 10, Salvador, alternativa para o táxi. Chanel 463-14, livre táxi, faixa principal Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no 099. Alfa Índia, o 63-14. Boa tarde, só falta o ponto de espera da loja. Boa tarde, vou no 620. Está autorizado decolar da 10, vento é 140 graus, 109, gol no 620. Carinha, decola, gol, gol na 620. Está aqui no meu, como é o estágio para o estágio que está aqui? E qual aeronave da Avianca, conta 612 iniciando o táxi? A segue a mesma até o ponto de espera, quando lá chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 09, força aérea 5902. Gente, o senhor está modulando na frequência do controle ainda, é com Delta Foxtrot. Salvador, boa tarde, está 3560, informação, mamá. Então, 3560, identifica, chegada a mar e desce inicialmente para o 200. Chegou 200, chegada a mar e 3560. Controle Salvador, passaria do 2231 com a Papá, boa tarde. Passaria do 2231, identifica, inicialmente vou na proa 0620. Passaria do 2231, reporte ideal de descida. Gente, proa 0620, está no ideal de descida, 2231. Gente, passaria do 2231, na proa 0620, desça para o 050. Para o 050, não é para o 060. 2231. Gente, uma seleção, sequência livre. Xaná 6314, constatada da 10 Bravo. A linha manteu no 0, Xaná 6314. E manteu, 6314. O 1-620 decolado aos 29, chame o controle, 1-208. 1-208, muito obrigado. Mantenha a proa 0620, nessa proa desça para o 050. 060, 050, seria alguma velocidade recomendada, chame? Passaria do 2231. Positivo. Gente, o passageiro 2231, livre descida, é o 240 mais. 240 mais, 2231. Controle Salvador, gol no 620. Gol 620, contato radar, suba restrito para nível 330 na saída PUCA. Sobe restrito 330 na PUCA, gol no 620. Xaná 6314, está autorizado decolar da 1-620 vai fazer um desvio à esquerda, ok? Sim? Desvio à esquerda de 3 milhas, gol no 620. É isso, no 620. Obrigado. Livre, chama olhar para o táxi, então 3297. Zero velocidade? 2. 190. Mantenha a velocidade, voa Iduna da presente. Mantenha a velocidade, voa Iduna, 3560. 1009. Livre pouso, pista 10, azul 4206, obrigado. O Xanã 6314, decolado aos 31, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. 6314, como? 6314, contato radar 340, sai da MOMO. Como, 6314. Xanã 6315, a bordo, são 5 horas de Alvena Galeão. 2, 2, 3, 2, 3, 2. 95, ajuste no 099. Afirmativo, ajustado no 099, ponto espera, ouça, chama a torre, 6, 18, 95, graças e a paz. É 5902, alinhar e manter 10. Alinhar e manter o rádio 5902. A 206, no solo aos 33, direito, 219, solo. Direita, solo 219, 4206. Solo Salvador, boa tarde, azul 4206, de Pronaeco. Azul 4206, boa tarde, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, entra Juliette, com 2-0-6. 2-0-9-9. 2100 restrições, 1019, autorizado em LS, 3560. Uno 620, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, obrigado. Controle Salvador, passarei 2231. Senhor. Sim, é número 1 para pouso, senhor. Feedback e acionamento, voo 169, gate 7. O número 69, aguarde um instante, puxa, número 2, setor. Aguardando o número 2, o número 69. Tem uma sedicada? 220, como solicitado. Reduza para 190, da presente, voo direto do Duna e